Galáxia, o Mundo Vermelho. Mas nessa vida nunca vou se abalar, no que pode acontecer, no que pode rolar. A vida passa, não cai na ilusão. Quem vê sorriso, o crime não é bombão. Se fala mal, é sinal que nós é bom. Porque se nós não fosse nada, nego não falava não. Pra tá na nova tem que tá ligado, pra não pisar em lugar errado. Até então bagulho aqui tem divisão. Nós daqui tudo vermelho e do outro lado os alemão. Em vez em quando nós vai de olé, até de moto, carro, bicho a pé. E na boca da mano é tudo devagar. Não precisa nós ter pressa que tudo. MLR, NK visão. Passa pro L seu motor então. MTB, o ser inteligente. Graças a Deus, morador tá contente. E na boca da mano é tudo devagar. Não precisa nós ter pressa que tudo vai sempre andar. Menor BT, menor V o plantão. Fica ligado no bagulho então. E na virada sem querendo me gabar, vou chamar. Hoje, hoje eu vou zoar, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Defendendo a favela, as crianças tá de boa e pá, pá, pá. Se brota você se complica, tu tá ligado, nós aqui é tudo clique. Traz o bolde, traz o lança, mas presta atenção. Use longe das crianças. Lá, tô tranquilão. Com o tempo passa, o bagulho tá gostosão. E na vida que levo, vou te dizer, o bagulho tá maneiro. E se não fosse as crianças, eu não tava cantando não. Lá, tô tranquilão. E na vida que levo, vou te dizer, o bagulho não é maneiro, solta logo, mano, sede, malote no bolso, lancei meu traje novo. Não tem porquê a imprensa vir nos criticar, nós aqui é tudo mídia, pelo nossa família. Mas o bagulho mudou, multiplicou. Daqui pra frente o bagulho só andou. E daqui meu irmão, nós tá tranquilão. Gold Fox me escutando, o bagulho tá gostosão. Lá, tô tranquilão. Cada vez que o tempo passa o bagulho tá. E na vida que levo, vou te dizer, o bagulho tá maneiro na pista. E desde o tempo da vila, ou seja, era da vida. Tudo começou, 16 anos de idade. Quantas coisas lá tá séria, nós aqui tá à vontade. Papo de bandido, geral tá comigo. Se o motor passar ali, o morador fala contigo. O mano responsa, no pique do 12, é bandido de verdade. Não mostra pose, papo de bandido, sabe como é. Tudo rola normalmente no complexo da maré. Papo de fazer mente, isso é vacilação. Nós aqui trabalha certo, cada um na condição. Papo de bandido, geral tá comigo. Lá no posto, na Teixeira e também é pãozinho. Qual coisa de momento? De onda. E quem for criado Rio, quero ver. Vou te dizer, se vir aqui vai ver. Várias mulheres lindas faz o coração bater. E vários mano responsa, tudo planta sério. De boné pra trás, bermo de chinelo. Ela em Copacabana, eu fico tranquilão. É na praia, na calçada, o sol tá muito bom. De frente pra lagoa, dá pra ver o Cristo. Pode que meu mano, o céu tá bonito. A mulherada passando pra lá e pra cá. Eu tô de óculos escuro, pra elas eu vou olhar. Ah, de onda vou passar. Quem for criado Rio, quero ver fechar. Vou te dizer, é, várias mulheres lindas. Eu falei no radinho que era o RD. O DJ me perguntou se era MC RD. Bagulho tá tranquilo, tô caminhando. Quem não é visto não é lembrado. Com Deus eu tô sempre andando. Chapa quente no funk é ficar tranquilão. Não é só comprar opinião, mas o bagulho tá sério. Vou te falar, se vacilar na parada o som não vai tocar. O DJ já tá doido, o gordinho que falou. Foi no baile funk foi. Bagulho é muito sério, vou te falar. Se tiver briga no baile, não vai ter nunca. Quer falar? O bagulho é muito sério, minha segurança é Deus. De carro lindo, eu vou passar se o bagulho doida sério. Mano, mano, que fica tranquilão. Nunca quer falar? Quando as coisas ficam sérias, é mó tempão. Favela Nova Holanda, Complexo da Maré, em Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Pra nós trabalhar é foda, tá ligado que eles discriminam nós a Vera mesmo. Então nosso único recurso é recolher isso daí, ó. A boca de fumo, tá ligado? Pra nós sobreviver, sustentar nossa família. Se eu não tiver aqui, tá ligado? Ninguém vai correr, né, atrás, tá ligado? Então não vou ter um futuro, não vou ter nada. Tô ligado que essa vida é sem futuro por um lado, tá ligado? Mas pelo menos aqui eu tô ganhando meu pão, mano. Tô sendo mais bem tratado do que tá no largado, tá ligado?